Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-3221-6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia Divina, que bom que você está aí. Hoje, domingo, dia de Cristo Rei, vamos juntos dizer: o Senhor é Rei. O Senhor é Rei do Universo. O Senhor é Rei do mundo. Rei de todas as coisas criadas. Esse é o sentido da festa de hoje. Jesus, Rei do Universo. Então, tempestades são inevitáveis, problemas existem, mas Ele é Rei e Ele reina. Filhos e filhas, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Sua bênção, Padre Reginaldo. Eu sou a Franciele, moro em São José dos Pinhais, no Paraná. Quero deixar o meu testemunho da graça alcançada. O marido da minha mãe bebia muitos anos e há 7 meses meu irmão foi morto. Com isso, ele passou a beber mais todos os dias até em seu trabalho e entrou em depressão. Num exame de rotina da empresa, a empresa detectou que no seu sangue havia mais álcool do que sangue. Nossa, mãe. Pediu para ele se afastar e fazer um tratamento. Ele não queria se internar e começou a fazer um tratamento 3 vezes por semana. Só que nesses intervalos ele bebia. Até que no dia 15 de julho, ele falou para minha mãe que queria se internar e pediu que ela acompanhasse. Ela foi, internou ele está internado. E eu agradeço a Deus por essa graça recebida. Eu agradeço a São Bento pela graça recebida que eu pedi em sua novena. Agradeço a ti, Padre Reginaldo Manzotti, por todos os dias estar entrando em nossas casas, trazendo essa palavra maravilhosa que o Senhor nos traz, nos evangelizando. E assim como eu agradeço todos os dias pela família que tenho, pela casa, por tudo que tenho, eu agradeço por ti também, Padre, por estar em nossas vidas, em nossas casas. Obrigada, Senhor, pela graça recebida. Obrigada, São Bento. Obrigada, Padre Reginaldo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, São Bento. Não precisa me agradecer, filha. Estar no rádio, estar na televisão, é uma das formas que encontrei de exercer meu sacerdócio. E vendo por esse ângulo, nada mais faço do que minha obrigação: levar a palavra de Deus. Bíblia aberta, domingo, dia de Cristo Rei, cartilha de oração. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou. É, a palavra de Deus já chegou. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada. E o texto de hoje de Cristo Rei, Lucas 23, 35 a 43. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O povo permanecia lá olhando. E ante os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou. Salva-te a ti mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também zombavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava: tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena. Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O título de Jesus Rei tem origem na teologia imperial de Davi. Jesus Rei equivale ao título de Messias, em hebraico, Cristo, do grego, ungido. Jesus Rei, um rei diferente, um rei que traz como trono a cruz, um rei que traz como coroa espinhos, que traz como cetro o cajado de pastor, um rei que é exaltado hoje no seu amor. Vamos dizer: o Senhor é rei. E como eu disse, rei e pastor. O Senhor é rei verdadeiramente. Ele está no céu e no mar. O Senhor é rei do universo. O Senhor está no mar. Na extensão do infinito. Onde é que ele está? Está no céu. Está no mar. Senhor, fazei-nos compreender que o seu reinado é obediência. Fazei-nos compreender que o teu reinado é serviço. Quando eu vacilar, fazei-nos compreender, Senhor, que o teu reinado se faz na cruz. E aí, quando eu vacilar, o que é que eu faço? Vamos ver. Sendo hoje essa proclamação do reinado de Jesus, rezemos: Jesus, Jesus Rei que está nos céus, Jesus Rei que está em todos os lugares, Jesus Rei misericordioso, nesta hora da misericórdia, Jesus, confortai os que se sentem desvalidos, fortalecei os que se perderam no caminho. E como o fizeste no alto da cruz, dai-nos a graça